É sempre um ganhar de experiência, são atividades novas, onde as atletas podem experienciar vários tipos de atividades, não só convívio com outro tipo de ginástica e com outros grupos da Europa, mas também vão participar em workshops de dança, de ginástica, de expressão corporal, de agilidade com outros professores de outros países, e isso é sempre uma mais-valia para a aprendizagem delas enquanto atletas e como pessoas também. É a primeira experiência a este nível europeu? Sim, nós tivemos em 2012, mas foi cá em Portugal, foi organizada em Coimbra, foi o Eurogym de 2012, onde nós participámos. Fora de Portugal, está a ser a primeira aventura.